Eu aprendi que a melhor parte do amor é a sutil mentira, que nunca é demais. Mas não vou deixá-la partir. Eu acredito muito nisso para ir. Portanto, erga seus olhos, se sentir que pode. Se sentir que pode, procure uma estrela e eu te mostro um planeta. Eu posso vê-lo, mas precisava que alguém me mostrasse. Você sabe que você me completa. Eu tenho te amado por muito tempo. Isso começou tão fácil. Você não pode prosseguir? Perdido de amor. Eu não sei muito, porque pensei muito alto e me senti fora do seu alcance, mas estou de volta ao chão, pronto para ser o que você quiser. Portanto, erga seus olhos se sentir que pode, procure uma estrela, eu te mostro um planeta. Eu posso vê-lo, mas precisava que alguém me mostrasse. Você sabe que você me completa. Eu tenho te amado por muito tempo. Isso começou tão fácil. E você não pode prosseguir. Perdido de amor. Eu não sei muito, porque pensei muito alto e me senti fora do seu alcance, mas estou de volta ao chão, pronto para ser o que você quiser. Você sabe que você me completa. Eu tenho te amado por muito tempo. Isso começou tão fácil. E você não pode prosseguir. Perdido de amor. Eu não sei muito, porque pensei muito alto e me senti fora do seu alcance. Mas eu estou de volta ao chão, pronto para ser o que você quiser.